O DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior Eletrizante. Chega aí, DJ Júnior Eletrizante. O comando do espetacular Mega Robinson está nas suas mãos, meu DJ. Toma, bora República, bora começar, bora meninas, bora fazer o caqueado eletrizante, tá na área. O eletrizante do Pará. Toma, caqueado, já deixou tudo organizado por aí, como tá a marquinha, como tá a maquiagem, o cabelo tá ok por aí, tá Blank? Chegou a hora, hein? Bora eletrizante! Vai eletrizante! Pra gente começar! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok. Já tá tudo ok? Brota no Robinson e tira a braba com teu ex, já é? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok. O eletrizante do Pará. Tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. E brota no bailão pro desespero do seu ex. E brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. República! Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê. República! Nunca mais ele vai ter. Sucesso! Uma bebê dessa nunca. E aí, Sérgio Magalhães, bora, Rose! Vai. Cadê o Kini, hein? Vai ter. O pobre dos moleques da Baixada, um forte abraço, viu? Ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Ele até essa nunca mais ele vai ter. Instiga dessa danada. Sentando e bolando vai, vai. O DJ Thiaguinho lá, o da Plata. Dessa. E aí, Thiaguinho, forte abraço, garoto. Vai por cima. Vai sentando e bolando vai, vai, vai, vai. Bora, bora. Senta, sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz, eu canto esse pontão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz. Vamos dançar. Chão, o Márcio e o Marcel aqui ao lado direito. Vamos juntos, garoto. Robin no Republic. Juntinho com a galera da Plata, toca tudo. Bota envolvente, na mala emolência. No beat ela senta e representa. Senta, senta. O Pelé tá guarda, bora Blake. O Arthur Diniz. E aí, Arthur? JS. O amigo Bola faz gostoso. E aí, Bola? Nada. Movimento vai por cima. Vai sentando. Vai pra cima. Bolando, vai, vai. O Vitinho Pop, a equipe não para. Vai. Tu tá aqui com a gente. Forte abraço, hein? Movimento vai por cima. Vai sentando. Bolando, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz, eu canto esse pontão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz, jogando seu bundão no chão. Chão, jogando seu bundão no chão. Chão. Malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante. Os arrepiados aqui com a gente também. Forte abraço, viu? Vai entrar na mente delas. Manda pra safada. Pode mandar. Evoluiu, ritmo agressivo, senta. Senta, senta. Senta, senta. Evoluiu, senta. Vai brisa, vai pro Kevin Cre. Mega Robson. Te fa mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar desse. Não tem noção, te fa mexer. O meu parceiro Malzinho. Vira Erika. Bora, Malzinho. Não tem noção, te fa mexer. Se liga aí, mano. malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo ser. Devo, devo, devo. Ei, eu tô mais um, hein? Eu desconheci, no Insta tu sabe. No Insta tu é o poder. Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver. No direct te chamei, dei aí. Com aquele aquecimento pro carnaval. Vai rolar aquela transa gostosa. Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver. Pode. Se pra fuder. Hoje eu quero você. Chega junto e deu like. Fazer do teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo ralo. Sequência de toma, toma. E sequência de vapo. De quatro eu jogo rogo, rogo, rogo, rogo. Já! Sequência de toma, toma. Opa! Opa! De quatro. Eu jogo, jogo, jogo, jogo, jogo. Pega meu robô. Sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Saudade de tocar em Coraci. Já tava com saudade do sapinho de Coraci. Joga, joga, joga. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Como ela tá? Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda silicone. O Heraldo Rodrigues. Que o bonde... E a Bárbara Freitas. O casal PH tá aqui juntinho com a gente também. Forte abraço, hein? Ela, tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Ah, são os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista, artista, artista, artista. O artista, artista. Aí sempre tem aquele cara também, artista, né? O Júnior. Artista, Júnior. Júnior. Júnior. Artista. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Os arrepiados. O dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a reduzir, vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. É a hora daquele aquecimento das mulheres, hein? Cadê o gritinho das virgens? Quem tem uma amiga que não presta, aponta pra ela nessas horas aí, aponta. Aponta pra ela, aquela amiga que não presta. Aquela amiga que faz os boys chorar por causa dela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Quem tem uma amiga bandida, dá um grito, aê! E quem acha que hoje, sábado, o Remo vai dar uma pisa lá no Mangueirão, dá um grito bem alto aí também. Quem acredita que no domingo, o Paysandu vai dar uma pisa, dá um grito, aê! E quem vai no próximo domingo curtir o reparo no Mangueirão, joga pra cima também, aê! Vai, eletrizante! deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançando. Os amigos da pimenta, sabe o bloco, né? Amizade. Tá chegando. Puxa a timidez de lado, sucesso. E vem dançar, mostra tudo que cê... Bora, Blake! Pode se olhar. Pode sentar. Pode sentar. O gordinho sensação de Quaracim tá na área. Pode. E aí, bola faz gostoso. Pode ser citada, pode dançar pelada. Se bora pra piscina. Citada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. O botão de pá já. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. De frente com o robô, os arrepiados do robô agora, fechadão, hein? Bora arrepiados! Vamos aquecendo tudo no República! Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga. Tem meu respeito, o moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo obrigado. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. Antes de gozar, elas já tão agradecendo. Na casa do DJ Guga, onde tudo acontece. Na casa do Pierre, onde tudo acontece. Mas come as piranha, mas pode as piranha. Dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Mas come as piranha, só bate nas piranha. Mas pode as piranha, filha da puta agradece. Toma na batida. Toma na batida. Vai, Júnior. Aí, DJ Guga. Falando de amor pra vocês. Bora falar de amor agora, hein? E o show do Ruby! Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos reduzido, de vai. Amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei. Mozão quer me chamar. O cachorro, o Bolinha, o Nego Black, o da barbearia do Clay tá aí com a gente. Quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Júnior. Fala a verdade, explana pra Júnior. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Aí. Bora, Júnior! Vamos, Júnior! Tocando pra galera aqui no República. Mas chegou aquela hora. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. O amigo Márcio e o Marcial, os 20 bora do hobby. De quatro eu jogo rabos. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabos. Vai metendo ficha aí, viu, Japão? Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabos. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabos. Sequência de toma. Sequência de vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo. sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. DJ Júnior Eletrizante! Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descendo as nossas quentes no carro. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Diz que posição Cristo Redentor. Só botar dona meu bem. O Bob, a Laura, o Quinho Brito, o Rose Santos, o Sérgio Magalhães, a nossa cúpula do robô. Estamos no setor, né? Eu quero a história pra contar. E toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma. Como é que tu tá hoje, Blake? Junior. É o cara do momento. Fumo anda braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ter, a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Tá voando, tá? Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Qual a parada aí? É, todo show ela está me querendo. Sabe que o Júnior é o cara do momento. Fumo anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, virou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra motivo. O meu amigo Arthur Diniz, o homem que comprou na TJ, tá aqui em Guaraci. Fala, Arthur! Esse é parceiro do Eletrizante. Bora pra cima, Arthur Diniz. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a sexta do Robô nos Bairros. Domingo, moço, eu não. Um verdadeiro sucesso em Belém do Pará. Não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu. O robô mais lindo do século. Duvidado que tu é capaz. Então, força junto o balde. Nós mete o louco. Sede de baile. O robô é louco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Então, desce, com tesão. Senta, vai travando a bocetinha. Senta, fica dividida. Tá com a boca puta e vem que te avira. Então, desce, com tesão. Senta, vai travando a bocetinha. Senta, fica dividida. Tá com a boca puta e vem que te avira. Então, ao Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história. Bora dançar, vira as mulheres de Guaraci. Não parar. Vamos! Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Ei, chama, chama, chama ela que ela vem. Ei, vai escuro, no escuro. Quem acredita que 2020 vai ser só sucesso, só vitória, joga pra cima. E bora ostentar que é o Robin Guaraci, hein? Boa noite aqui, Zé, nós e o Bucan, nós é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é água, nós leva a vida de cheio. Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje. Bagulho tá doido! Hoje no escrito MC Pusa, só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas. Quando nós passar de trem, invejoso olho e papo, vocês que falam de mim, grava bem e me escuta. Pode falar o que for que eu ligo pra porra ali. Tá fluindo, então deixa chover de ir, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi dias de luta. Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão, muito lance e xereca. Tá fluindo, então deixa chover de ir, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi dias de luta. Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão, muito lance e xereca. O bagulho tá ficando muito louco aqui no Republic. E o eletrizante vai tocando pra vocês. Vamos dançar. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Kika uma vez. Kika! Kika de novo. Kika! Kika uma vez. Kika de novo, Kika! Kika de novo. Kika uma vez. Kika de novo. Surta, Frozen, beijo, querida. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo. O que tu fez? Piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Mochila nas costas, vadinho na cintura, bonézinho pra trás. Mochila nas costas, vadinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta, bonézinho pra trás. Só caçando puta, bonézinho pra trás. Só caçando puta, mochila nas costas, vadinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta. E só caçando, só caçando, só caçando. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vai começar a putaria! Nesse exato momento não existe mais braço. Não existe não, hein? A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas. Alô, minhas mulheres! Rapaziada! Tá liberado, hein? Deixa as meninas, por favor. Só elas. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo, meninas com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Senta, senta. Senta, senta, senta. Oi. Senta, senta. Senta, senta. O que foi? Gostoso? Wallace Salles. Gostoso é você de quatro. Wallace. Cama. Oi, oi, oi. No grande final, no quartel. Oi. Família. Sas. Ugaraia, Itália. A frente. Domingo. Que tá. Bagulho doido. Ataque, tá. Oi, ataque, tá. Doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra... Moreninha... E pra comandar o show... E pra comandar o show... Júnior Eletrizante! Já tô na área! Chegou a hora! Alô, República! Ô, O comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Tá na hora da pressão, hein? De jeito nenhum. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Quem tá tocando? É, todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do mundo. Junior. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá. Tô caqueado então. Chegou a hora de fazer o caqueado. Toma, toma, toma. Toma um batido. Vai. O play que vai fazendo caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Pokémon. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Pokémon. Aham, você tá sorrindo. Aham, você tá sorrindo. Aham, você tá sorrindo. Toma no caqueado, vai. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Irmão, não tem mais. Conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai no caqueado, vai no caqueado. Sobe, parada é putaria, parada. Bora, meus arrepiados do Robin! Parada é putaria. Toca sendo puta, toca sendo. Só caçando, toca sendo. Só caçando, toca sendo puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empresário, o artista. E o Júnior Eletrizante. Tô na área, tô na área, tô na área, tô na área, tô na área. E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Já sabe quem é, né? Já sabe quem é. É o Júnior Eletrizante, hein? Obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento vai começar. Blake, você é meu convidado de honra, viu, Blake? Você tá convidado pra ir comigo até o meu casamento. Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. É bagulho doido! Joga pra cima! Joga, joga, joga pra cima! Joga! O bagulho tá muito louco! Segura! Acende aí, Fagner! Quem tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito aí! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Pode, pode. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Olha o Rob chegando em Guaraci. E a gente vai lançando pra galera logo o nosso hino do Rob 2020. Viviane Batidão e DJ Melri. Alô, República. E o show do Rob. A música estourada do momento. Não vale a pena lembrar do que precisa esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E o quê? E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber, esconda um celular. Pode beber, não. O coração embriagado. Coração embriagado. Faz besteira sem pensar. Oh, oh, oh, oh. Eu tô no Mega Robson. Oh, Mega Robson. Oh, oh, oh. Robson espetáculo. Quem toca? Oh, oh, oh. Fala que é o quarteto de DJs que detona aqui. Oh, oh, oh. Canta, Viviane. Robson espetacular. Tem o eletrizante. E o cobiçado. Tem o DJ Fábio e o performático. Vamos endoidar! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. Cada uno en su lugar. Corre, morenita sola. Cada una en su lugar. Explode o bagulho. Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado eletrizante que ela vai te sarrar. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. 3, 2, 1, já! Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchau, tchau! cabelo ok? Marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. E aí, Quinho Brito? E tira brava com você, o seu Celso Magalhães, Mara Rose. Fala pop dos moleques da Baixada. Fala faz gostoso. E aí, bola? Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! Quer bala? Vocês querem mais pólvora, é? Mais pólvora! Agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu. Que tá perigoso demais. Do celular tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. E agora todo peço mais pólvora. Porque te entreguei a minha vida e você hoje não só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Hoje que tá bem alto aí, viu? Da sua cara. Tá com vocês agora. Você chorar me pedindo perdão. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Agora que toco em ti, Vitinho, da nossa equipe não para. Fala, Vitinho. Mas foi pena que acabou, me dê mais. Arrais, me dê mais, me dê mais. Se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou, me dê mais. Arrais. E aí, Thiago? O homem da Plata, tá comigo? Onde o Márcio e o Marcel. Forte abraço, garoto. Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder. Para fazer o rock na piscina, bola. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um pouco te deixar, mas a fé. Falei pra ele, bora fazer o rock na piscina. Eu preciso. Ele falou: pedir, eu tenho uma piscina. Está seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. MC, uma pancada de sucesso. O nosso patrão tá na área. Fala, Betinho Promoções. Betinho Promoções. É a sexta do Robô nos Bairros. Perfeitos momentos. O sucesso da autoridade. Bora, Beto! Guardei em fotos, mas hoje... Mais uma tua! Ainda ontem... Betinho Promoções. Me liga. Betinho Promoções. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você... O Jefferson e o Catita, os meninos da Top Tudo. Coração é quem diz... Tá aí com a gente! Virou ilusão. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que seu, né? Agora que cresci, você não para de olhar. Ela já tá em outra. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. É. Tudo muda. Dei a volta por cima, agora não, não dá. Não, não dá. É. Tudo muda. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. Mas deixa o eletrizante puxar uma lágrima do HD. Pra quem tá dividido aí, hein? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela com a gente. Forte abraço, viu? Qual das duas é certo pra mim? Difícil é decidir. Qual das duas é certo pra mim? Robson! Robson! Robson! Espetacular! Pega meu robô! Pega meu robô! Nova onda do Pará! O robô dominando em Guaraci, hein? Não vou negar, sofri demais quando... Minha amiga Nayara! Bora! O Divulgações! Mais o tempo... A Top Market aqui de Guaraci, um forte abraço, viu, Nayara? Me dei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Essa aqui machuca bastante. Eu não se equivocava e por errar feri o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. E não foi só minha intenção. Só uma noite. Foi uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Que por dentro me consome tanto amor. Que me pai do rádio se tem medo. Que o ar tem um tiro em mim inteiro. O amigo Catita, o da Top Turbo. O homem que deu valor no hobby, né, Catita? É nós. Estamos juntos. O Marcelo Christian, o Júnior do Gás. Duas paixões, Iri e a Sara. Dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder ou não. Aí se escolher, escolher amor. Eu vou perder o luxo que o mundo me dá. Se escolher dinheiro, eu vou. Já no telão do espetacular aí, Wagner. Pra me abraçar. Meu parceiro Paulinho Cachorrinho, o homem que comanda o Paulinho Carnes. E aí, Paulinho, você assiste o gerente Jefferson. Forte abraço aqui do Júnior. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Estamos juntos. O homem que comanda a feira na São Domingos, o Lara Terra Vive. Mais se você estiver, minha filha. Se você estiver, tempo pra mim. O 03 do Chico Lanche está aqui com a gente. O Chico Lanche no telão aí, Fagner. O cara tem moral, com o mano aqui em Guaraci, é nóis. Só quero ter você aqui, amor. Sentindo o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo. Precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh. Só quero que me diga, amor. Falou já, falou Fagner. Nessas horas o Arthur Diniz relembra, né, Arthur? Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só... Vamos juntos que hoje, sábado, vou ter o nosso hobby lá no sítio Esbave, o Gigi Laracudo. E o que é melhor? Cerveja a 49 centavos a festa toda. De fazer hoje, sabadão. Que faz, faz, oh. O domingo, vamos até a Florentina. Louca e sonhada aqui. Lá no Jururas. Você... Com a cerveja, R$1. O ingresso, R$1. Isso, ingresso, R$1. Festa toda. Pior. Domingo na Florentina. Que... Vira segunda-feira, Caribe Show. Eu... Todo mundo tá convidado. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior. Do jeito que você fez, eu não gostei. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alter, mas eu ainda não sei se posso mentir. Fala, meu parceiro Sanders Magalhães. Você é Rose, é nóis. Leva um forte abraço, meu parceiro Chico. Lá do Chico Lanche. Fala, Quirinho Brito. O papo dos moleques da Baixada. Tamo no setor, hein? Eu me quero com a cúpula do robô. E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. O Toca Júnior! Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando. Joy Vilassi, o garoto das produções. DJ Diego Ferrari. Essas horas, vai! Chama a puta, chama a puta, chama a puta! favor. Queijo de carne, isso, Domingos. Quem sabe? Do meu empresário, saúde. Bota lá. Casa de Carnes São Domingos. O homem que comanda a feira da Mundurucus. A inovação em remix. DJ Mariano. DJ Mariano. E DJ Piro Mix. Não era pra você se apaixonar. Era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Vamos juntos, já no telão do Rob. Sabia que eu era assim. A verdadeira. Uma noite que paga na hora, pitch pro esporte. Te falei. Sempre fecharam com o Júlio. Eu te e toda a família Rob. No telão. Pitch pro esporte. Ele. Do meu empresário, Bad Boy. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Empresário Bad Boy. Empresário Bad Boy. Qual a minha. Vem, Bad Boy. Vida. No telão, pitch pro esporte. Estamos juntos. Sim. Abraço, Júlio! Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora e me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. O meu amigo Pernaluga! E o Renatinho dos Anjinhos tá aí com a gente. Lembrando, vai! Os arrepiados do Rob, fala Marcelo Soares! Esse moral! Vem o Ramonzinho Soares! Aqui ao lado esquerdo! Vem, Marcelo! Bora curtir até segunda no robô, tem coragem? O Marcelo Soares! Ramonzinho Soares comandando o lado esquerdo! Ao lado esquerdo! Como tá por aí, garoto? Já temos CD ao vivo, viu, gente? Só você chegar e adquirir o seu. Seu da CD ao vivo da festa de hoje. Vou fingir que você ainda. O Márcio e o Marcel. Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. E a gente tem convite que hoje, até meia-noite, cerveja um real aqui, é isso, Jair? Cerveja um real aqui no República, hein? Com a plata toca tudo. Vai ser estouro, vai ser sucesso. Vai, Rodrigo Carvalho! Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Júnior. Tem te ouvir prestando muita atenção. Júnior. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Júnior. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito, te amei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada, ela embarcou. E com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você. Sabe que eu vou aprontar, né? O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem... Garrafa! E a sua primeira dama? Aqui a gente... Paulina! Tem nada... E a sua primeira dama, Miller? Tô falando que eu não sirvo... Primeira dama, Rio! Miller, tá aí com a gente! Só me meto em confusão. Forte abraço! Parar e acabar com o nosso... DJ Júnior Eletrizante! O nosso amor... Todos querem por um fim... Querem nos afastar e tirar você. Vira a próxima sexta-feira, viu, gente? Pela primeira vez aqui no República. Vai ter o somzão do Passat Moral. Passat e a Plata. Sucesso, hein, Josi? Bora, Thiaguinho! Eu amo você. Esses caras de moral. Galera aqui. Eu vou dizer. Da Danceteria República. mais o Jefferson William e a sua primeira dama Joyce dos caras da Baixada. Manda batidão do Melody. Sucesso! Vou apertar! E aí, DJ? Solta a sanfona mix pra galera balançar geral. Então vai! Já no telão, o Barbosas, moda e acessórios, fecharam com o Júnior. Anda, no telão aí, Fagner! Som do sucesso! Já dançaram o Revelation e até o Lobo Mal. Barbosa, Barbosas, roupas e acessórios. Mistura envolvente que a Catrina inventou. O povo tá dançando e a galera aprovou. Alô, DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. O Leandro Borges, minha amiga Thaís Barbosa, DJ, aumenta... estamos juntos sempre! Só tá seu fone amigo pra galera agitar. E aí, DJ? Solta seu fone mix. Que tal essa aqui, Blake? Na, na, na, na, na, na, na, na, na. O Paulo tá gostoso. Ma, e aí, bola? Todo pop. E vou fazer o S. Com o DJ. Com o DJ Alisson. Júnior. E Juninho. Júnior. No Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, a minha mãe me beija. It your hands up, it your hands up, it your hands up, it your hands up, it your hands up. É pra relembrar, é pra relembrar. Três amigos do meu empresário Cadmo no telão. A única 24 horas lá na Teófilo, no bairro do Canudo. E aí, Cadmo, é nós. Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência, três amigos. Hoje eu quero ser só teu, considerado gaúcho. Que nada mirim, nada mirim. No Rubilate eu vou também. É o novo Rubi. Senão só apaga e acende aí. Oh, oh, oh, vê se me esquece. Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá. Pra mim já deu. O meu amigo Malk do Ouro, sempre fecharam com o Júnior. Fala, Malk! Tá no cara, Malk do Ouro. Empresário Malk do Ouro, cara. E Thalita. Conectando sucesso. Sou um cara. Estamos juntos, Malk. Minha história é curtição. Próximo domingo, dia 9, tem o Rob lá no bloco Tubarão na Furia. Lá no Sideral. Mega Robson, DJ Asayag. E vai ter Tiaguinho no MT, viu? O homem que canta a música, tudo ok. Sucesso. No telão, essa é minha declaração. Mega Tsunami, hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. DJ Mel e Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. Robson! Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou.